O mundo para conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Vai, eletrizante! Vou tocar marcante agora, alô, Japa! Japa, CD! Fui pra gravar esse CD aí a partir de agora, meu filho! Vamos lá! Ei, tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Segura o coração agora, vai! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Aí me diz por quê? Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Fala, orelha! E dizer a você do meu amor. Estamos juntos, Gil! Hoje vou fazer o erro. Vem fazer com o Júlio. Vai, eletrizante! Diz pra mim. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer. E esse CD? Eu não queria. É sempre em nome de Paulinho Carnes. O seu nome. Do meu parceiro Paulinho Cachorrinho, segura. Eu preciso lutar pra você. Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me amar. Estou aqui. Penso em você. Júnior Lanche já tá comigo, fala Júnior! Distância dói demais. Júnior. Tudo, mas não vá, não vá. Me dê um beijo, beijo. Feliz aniversário, NASA! Fico, eu não vou te deixar mais só. Eu prometo. Vou tocar mais uma. Não vai mais chorar. Sabe por que eu voltei? Diz pra mim aí! Não tinha como. Como tu vai viver, diz? Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Sabe aquele amor? O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar. Pra te dar de presente. Chama! Vem amor. Vai me dar GDK. Vem aqui. Chama, chama, chama. Vem me amar. Você é? Eu sou GDK. GDK, GDK tá aqui comigo. Então toma essa aqui agora. Amigo Júlio Lanche, que tá no berço hoje, tampa aí! Juntamente com a minha GDG, que tá no berço, aqui do lado direito, bora virar GDG! Entre nós existe amor, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi aqui, amor, vamos conversar. Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você... Fala o meu gerente, Léo! Alô, meu gerente Léo! Providenciar uma água aí, Léo, por favor! Hoje me sinto tão só, depois daquela briga. Acabou com tudo que eu... Meu amigo Wesley! Se não fosse só... Wesley e a Jaque! E aqui! Lá do Império do Hamburgo! Agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. Que eu tenho pra mulher. Aí tu chora! Não chora não, filha. Espetacular. mais guardar. Ciane, prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se Larissa brilhante. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes e a Anne? Já me apaixonei. Sofri muita falta na casa, Anne. Palavras entre o medo e a verdade. Eu olhava para o Bruninho. Ela não me via. Fantasmira. Veja se alguém chamou comigo. Vai, Bruninho. Esqueci seu endereço. O Muralha. Mandei. Do Japa, hein? Ânimo. É nóis. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ia aí. No telão do espetacular. Fala, Marcelo, estamos juntos. Ela me olhou. Bora, Renan. Era você, a menina dos... No telão do espetacular. A menina que as flores, o cartão eu mandei pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. E antes de te conhecer, você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Aniversário do meu Blaster Peru! Lá no sítio Daniel, né? Mais pobre, né, meu filho? Eu peço para Deus com todo o coração trazer ela, eu e ela. Falou, meu gerente Léo! Se há uma água aqui, Léo, por favor, meu filho! Meu Rubi, eu e ela. Digo, o cara tá com o casco novo, mas ele lembra daquele casco velho, daquele casco antigo. Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Minha musa, Kathleen do Leque. Mas quase enlouqueci. Também hoje, minha amiga Gleice Martins. Parabéns, Gleice. Ela que é a esposa do nosso, quero tanto te fazer feliz, nosso divulgador. E vem ficar comigo, amor. Rodrigo Carvalho, fala, Rodrigo. Desce balde, moleque. Gleice, uma pancada de sucesso. Professor André, coloca a mão na cabeça e fala. Essa aqui machuca bastante. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Rodriguinho do Ouro. Eu preciso. Vira, Carol. Estou comigo. Porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Aqui, sempre. Que jamais vou te esquecer. E lembrando que hoje, domingo, tem hobby. Preciso te. Lá em casa, viu? Lá na TF. Passa, não. Eu sei que. Festa dos fogos lá no Curtume. Eu perdi você. Eu sei que fui eu que errei. Mas voltei pra te amar. O Jefinho GDG, editora minha GDG ao lado direito. Meu amigo Celo, fala Celo. O Moedo Cacaio, fala Bruninho. Fala minha GDG, tá no berço hoje. Estou aqui com a gente, valeu de montão. Fala Gordinho. Toma Gordinho. Bora o Peru, ao lado do Marcelinho. Curte o som. Quando menos imaginei, você chegou. Viesse o Marquito, canta pra ela. Canta, Marquito. Fala, Flavinho. O Evertinho. Pela retaguarda, meu parceiro Netinho, GDK, ele. E a sua primeira dama. Meu parceiro Diego, GDK. O Léo. Renanzinho, põe na fita. Vira a cama de bota cá. E o Dentinho. Fala, Dentinho. E o quê? Nem que seja de longe, te admirar quando você passar. Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando da janela do meu coração. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Já referência no vestuário feminino da DF. Stephanie Lucas. Deve amiga Rayane, segura no telão, Fagner. Stephanie Lucas. Oh, não tem, não. Banda Hendrix. Hendrix. Vai lembrando do casco velho. Aquele casco que te dava facada, que te batia, mas tu não deixava ela. A situação é difícil. Empresário Rony, vem no Playboy. Eu sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Doidinho. Por favor, não diga mesmo. Bora pra cima, garoto. Fala, Dedê. O Dedê foi das milhas. E a Dai. O Bruno foi das milhas. A Elane. Sempre ao lado. Essa é pequena, a primeira dela. Como dizer o que senti. Seu pequeno daí? E poder seguir. Fala, seu pequeno. Como o gordinho e a primeira dela. Ainda assim. Fala, Murai. Que você sempre estará. Bora na beirada hoje, viu? Ao lado. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Rebeixa o HD. E aí, DJ? Solta seu fona mix pra galera balançar. Vai lá balançar. Então vai. Quem vai amanhecer até 6 da manhã, joga pra cima, cima. E a mãe do gordinho tá comigo. Casa de carro de Nutella aí, Fagner. Vai, Elisante! Tudo ruim! Peguei e morou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é a partão, se sabe se voltou. Sim, então eu te imploro. Júlio, né? Eu só vou aqui pra contar a defesa com o tempo longe. Não quero nem se queimar, não está. Com a que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Não chora, não chora, não chora, não chora, não chora. Não chora de jeito nenhum, deixa eu tocar. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Pra aquele carro casal que atravessa barreiras, mas não se larga por nada. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto isso. E a casa de recepção mais top da DF, Denise Eventos do Telão Wagner. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Renanzinho, põe na fita, mano. O nosso amor, todos querem por um fim. Cauane, põe na fita. E tirar você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Tio, você é Baronesa Cosméticos. E o teu passo comigo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Lembrando que hoje domingo tem hobby lá na TF, lá no Curtume. Festa dos Fogos. Vai ser bagulho doido. Ai, eu vou pro Rubir, eu vou curtir o Rublar. Aí tu vai. Ai, eu vou pro Rubir, eu vou curtir o Rublar. Fala, Carol! DJs Léo e David, simplesmente estabelece. Como foi o beijo? Foi o primeiro beijo, aquele choque. Eletrizante. Me apaixonei. Conectou meu coração. Já que desgovernada. Seu... Fala, Wesley! Eu sentia uma história dependia de você aqui. Com ciborgue, o sabor futuro. Beijo, nosso amor surgiu, toma na batida, vai! Já estamos na beira da maré, tá cheia! Qualquer coisa a gente vai de barco, vamos de barco! Vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, que é mais confortável, mano! Lembra dessa aqui, muralha? Moleque do Melody e DJ Brasil é onda, né? Como tá? Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. O meu amigo Patrick do Cineral. Grande amor e busca. Fala, Patrick, é Patrick. De tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Esperou. Para o skate, hein? Tá aqui comigo, forte abraço, skate. Tão só, não desistiu. De um plano. Vou apertar mais 10 centavos, segura agora. Quem tiver com o coração frágil, vai embora agora, viu? Encontrei o amor. Estou. Rayana Brito, fala, Rayana. Vou explicar por que o destino. E a minha galera da Vila. Vila. Aí me diz. O que eu faço, amor? Com um vazio que o meu amigo Rodrigo do Cineral. Sem você. Fala, Rodrigão. Esse é parceiro particular aqui do Júnior. Diz pra mim, Júnior. De onde você está? Viu, amor? O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vira doideira! Vem da Ótica Oliveira! Aqui também me amou, sem me fazer feliz, pra sempre, amor. O nosso XK. Chega aqui com o Fabrício, sobe da Albrinha. Mais uma. Meu amor, não consigo esquecer de você. Fala, meu comandante Hugo. Quando lembro, professor Kleber. Lindo. Bora, professor Kleber. Era você a mais bela. Bandida. Olha, amor. Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso que... E no telão do Robi, Tainá Araújo, Estética e Emagrecedores. Fechado com o Júnior. Estou como criança perdida. Tainá Araújo no telão. Eu vejo na boca insensada. O xará, Júnior Castro. Estou aqui. Fala, Júnior. E eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. O Desto Favelado, o Thiaguinho Favelado tá comigo. Ao lado do meu parceiro DJ Cássio Paladar. Já. Esses caras são brothers. Que pensar em você. Forte abraço. Eu não posso esquecer dos lábios. GDS tem bora! Ah, se você soubesse! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Aí tu vai! Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock e novo príncipe negro. Você, meu águia de fogo. Quem são vocês? Eu sou da equipe TF. Nessas horas bloqueia logo o teu ex, senão tu vai mandar áudio, viu? Pelo amor de Deus. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Pega, meu robô. Seu jeito de me me faz enlouquecer. Anderson Favelar, meu eterno amor. Cássio Paladar, não vivo sem te ter. Ao lado direito. Era isso que vocês queriam, é? Que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. Sou das coelhas. Você nasceu pra mim, meu assim coelho. Sou das nosso Rob lá no Caribe, viu, gente? Tô na segunda. O robôzão lá no Caribe. Pensa numa segunda que tá estourada e comentada. É. Manda! Chegou o fim de semana, diz pra mim. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro Rob. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Rogerinho da Bros. A volta dos que não foram. Tem uma reiva. E subiu com uma gaboa. E subiu com uma gaboa. O Diego Tardelli é o tiro do Rob. Subiu com uma gaboa. Também tá comigo. É o águia, é o águia, é o águia. Chega rapidinho aí, comissário. Voar, voar com o H. Toma, toma. Por essa aí, o Rondi vai lembrando só daquela que meteu pouco chifre nele. Fala, Rondi. Prepara que hoje tem quadra do curto. Eu mudei, sufoquei a dor. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você. Fala, professora Andréia. Relembra, minha filha. Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. Oh, oh, oh. Diego Tardelli. O tempo passou. Ele e o Douglas Mendes. Mas sofreu. Agora DJ Douglas. Quatro horas. Ser feliz, muito feliz. Tá de Balemos. Encontrei um novo amor. Um rato. Um rato. Mudou o meu viver. Diana Zinha. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor. Que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Yo, yo, yo, yo. Parece que ela saiu. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal. Da solidão. Meu herói que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse teu amor? Você é Camila. Bora, Rayana. Bora que Rob no palácio. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo. O Diego GDK. Vira sua primeira dama na gigante. E o Renan? Problemático. Vira doideira. De nós dois. Muda. Aí tu tá. À espera de um telefonema. Bora, Vitinho. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não. Renanzinho põe na fita. Veneno sem antídoto. Amargura. Não tem. mas só lembrando desse tempo bom, né, Rodrigo? Ele e o Fabrício da Xixa. Agora eu sou o CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou. Meu amigo Rui! Segurança do sítio, né, Rui? Guarda, né, Rui? Só pela beirada. Ai, o papai. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei... E hoje tem beiradinha, viu, gente? Já já tem o cobiçado por lá. Te encontro nas coisas que você deixou. Seu perfume que ficou. Talvez eu errei e te amo. Fala, skate! Preciso saber se você vai voltar. A filha. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Deputado Vitor Machado. Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. Por amor, capaz. O deputado Vitor Machado e o seu assessor. Por amor, o Paico do cartão. Agora vai. Quem sabe acontecer. Vai, comissário. Por amor, por amor, por amor. Ele acha quebra-mesa. Olha o coração, minha filha. E o tempo passa. E a gente vê as coisas de um jeito diferente. Hugo vai cantando no ouvido da baronesa. É impossível. Fala, Wesley! Você é a Jade. Galera do Império do Hambúrguer. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme. Me senti apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo, meu grande amor. E os momentos vão passando, como a cinza de um cigarro, meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Vai aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, um vazio de nós dois. Nunca pensou. Nunca pensei. E o quê? Me apaixonar. Fala, Júlio Lanche. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse. Veio o Patrick ao lado, né, Júnior? Encontrei. Veloz, Patrick. Meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. Eu não vou te deixar Giovanni, ele e a NASA. Estou fazendo hoje aí 5 meses de casado, herói. Digo você, eu até tentei fugir, engana o coração. Reta final. Eu te voltei, estou aqui só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Você. Sei que não consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Tava perdida? Nossa história de amor até parece novela. É. Como você tá? Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. E você? Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou do batidão. Onde do batidão? Bora, Renan. Agora diz pra mim como vou ficar sem... Meu jogador, Alailson. Fala, Alailson. Não faz sentido quando olho você não está. Bora pra beirada. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração. Desculpe, eu te amar. Desculpe. Na fita. Te amar. Diz por quê? Desculpe, eu te amar. Desculpe. Eu errei te amar. Fala, Brindilha! Herói! Ela está de volta mais um. Falou, Bianca! Manda! Os brothers! Os carinhas! Cara a cara com o sucesso! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido. Rogério da Bros, comandante Hugo. Bola pra beirada. Banda Bros, Banda Bros, envolvendo você. Acabou. Acabou. Não tem mais. O tempo não quis ajudar. Tá meio desnorteada, não tá? Culpa minha e me apaixonar. Muita coisa na cabeça. Estou só, vou contar. Uma história linda. Ai, Júlio Castro! Castro. Sei, mas estou sofrendo por esse alguém. Era música aqui. Éramos amigos, confundimos tudo. Onde eu sou favela? Aqui no palácio. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Mira família Bob Marley. Sonho tá comigo, bora Bob Marley. Ci sei tu. Al di là delle cose più belle.